e você veio como a brisa. Isso foi do jeito que chegou. Trouxe de manhã o sol nascente, mas no fim do dia o céu levou. E bem de mansinho seu cheiro se foi. Seu olho bonito em mim, seu gosto de amor, de amor. Sabe, cê me deu um nó, tô sem respirar. Não encontro lua nova pra me encorajar. Mas o som, eu sei que vai trazer pra mim a luz que seu olho bonito apagou. Sabe, você tem um jeito lindo. Quando diz que quer, mas não me dá. Sua boca diz quase sorrindo: vem fazer naninha descansar. E bem de mansinho seu cheiro se foi. Seu olho bonito em mim, seu gosto de amor, de amor. Sabe, cê me deu um nó, tô sem respirar. Não encontro lua nova pra me encorajar. Sem respirar, não encontro lua nova pra me encorajar.